Valentes, Snake. Sinta além dos ouvidos. Aqui sim toca forte. DJ Luan, indiscutível. Aqui, a concorrência se coloca de quatro.